andrecedesmoral.com.br. Chegou a da Toys. Alô, Wesley. É assim, né? Quem sabe canta. Vem. O armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar, tá, tá, tá. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Vai, pivete. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina, vai, vai, vai, vai. André Cedeiros, o Mural de Ibicoara.